e prolongar essa dor em que estou. O nosso lance marcou e agora que acabou, é melhor você não me procurar. Pra que tentar disfarçar, mulher? Se já conheço a tua intenção, eu não sou burra pra ser uma amante qualquer. Viver somente uma noite de amor. E o quê? Já descobri. Você se apaixonou, mas sempre não aprendeu a me amar. Me diz agora pra que conversar, se foi você quem me abandonou. Me liga aqui tentando me consolar, e na verdade sei que será melhor a gente não se falar. Não adianta insistir em ficar e prolongar essa dor em que sou. O nosso lance marcou e agora que acabou, é melhor você não me procurar. Pra que tentar disfarçar o que é, se já conheço a tua intenção. Eu não sou burra pra ser uma amante qualquer. Viver somente uma noite de amor. Já descobri o que você sabe. Você se apaixonou, mas sei que não aprendeu a me amar. Me diz agora pra que conversar, se foi você quem me abandonou. Liga aqui tenta me consolar, e na verdade sei que será melhor a gente não se falar. Me ligando, a nossa história já virou. Já descobri por quê. Um dia você se apaixonou, mas sei que não aprendeu a amar. Me diz agora pra que começar.